Empoderamento capilar. Assuma a cabeleira e seja feliz. Na sombra de uma árvore, a conversa do dia era sobre cores de cabelo. Gente, eu acho a cor vermelha linda. Queria pintar meu cabelo dessa cor. Tu acha? Nem tu pintando teu cabelo de vermelho vai ficar bonito. Bombril vermelho é legal, mas juba de leão vermelha é melhor ainda, né, Rebeca? Se toca, Dandara. Tu nunca vai ser bonita que nem a gente, que tem cabelo liso. Teu cabelo é feio, tufado e crespo. Dandara sai correndo do lugar. Dandara, minha filha, o que aconteceu? Eu odeio meu cabelo, odeio. Filha, teu cabelo é lindo. De onde tiraste isso? Alguém falou alguma besteira pra você? Os meninos da escola disseram que ele é ridículo. Ridículo? Dandara, quem disse isso? Pois eu vou lá falar com a diretora. Mãe, todo mundo fala isso. Ninguém gosta de mim lá, por causa desse cabelo horrível. Mas, filha... Ninguém fala comigo, só riem de mim. Dizem que sou feia, que meu cabelo é ruim. Todo dia é assim. Eu não aguento mais. Não aguento mais andar com meu cabelo preso. Não aguento mais ter cabelo crespo. Ô, minha filhinha, vem cá. Vamos fazer o seguinte. Já que o problema é esse, o que você acha de nós irmos lá no salão do André fazer um alisamento? Você quer? Poxa, mãe. Eu quero. Quero muito. Então, hoje à tarde, a gente vai resolver isso. Obrigada, mãezinha. A senhora é a melhor mãe do mundo. Ah, minha filha, o que eu não faço pra te ver feliz? Bora, agora vamos almoçar para chegar cedo no salão. Dandara e sua mãe estão no salão. Nossa, que cheiro horrível! Quase não consigo respirar. Calma, filha. Espere mais alguns minutos, que o André já está finalizando o processo. Ai, esse negócio está ardendo! Queridinha, se queres entrar para o universo da beleza, precisa passar por alguns sacrifícios. E pelo que vejo, nosso cabelo é tão tinhoso que terá que fazer esse processo 3 em 3 meses, pois a raiz vai crescer e junto em um volume. E para se aproximar do liso perfeito, utilize chapinha, pois um alisamento não vai dar jeito não. Se for para a felicidade da minha filha, amanhã mesmo eu comprarei a chapinha e juntarei dinheiro para os próximos alisamentos. Ô, mãe, eu te amo. Pronto, está preparada para ver a nova menina que você se tornou? Sim, sim, sim! Ai, meu Deus! Nossa Senhora dos Cabelos Lisos! Como estou diferente! Pareço uma atriz de novela das 9. Não vejo a hora de ir para a escola e ouvir o que meus colegas vão dizer. Quero jogar esse cabelo maravilhoso na cara daquela ridícula da Rebeca. Nojenta. O que disse, filha? Nada não, mãe. Dandara com seu cabelo novo na escola. Nossa, Dandara, como você está bonita. Você está muito bonita, ó. Está parecendo a Rebeca. Só muda a cor. Ela é branca e você é negra. Sem preconceito. Só estou explicando. Agora eu sou negra de cabelo liso. Uau! Bem melhor agora. Parabéns pela iniciativa, Dandara. Se quiser, agora pode ser nossa amiga. É o que eu mais quero! Então, 9 anos se passaram. Oi, tia. Tudo bem? Tudo bem sim, Carol. Cadê Dandara? Se não sairmos daqui alguns minutos, vamos chegar atrasadas na universidade. Sua amiga está lá em frente daquele espelho com a sua companheira chapinha de todos os dias. Não sei quando a Dandara vai acabar com essa paranoia de cabelo liso. Isso é besteira. Vou lá ver como anda a situação. Nossa, isso é um quarto ou um centro de depilação? Haha, palhaça. Ai, amiga, eu não sei mais o que faço. Meu cabelo não para de cair e está todo ressecado nas pontas. Eu corto e ele fica ressecado. Corto novamente e acontece a mesma coisa. Eu sei o que você faz. Para de fazer alisamento. Joga essa chapinha fora e vai ser feliz. Você é negra, é linda e seria uma negra perfeita se tivesse com os cabelos naturais. Será? Vou te confessar uma coisa. Quando eu vejo aquelas meninas da universidade com cabelos crespos, enrolados, todas felizes, me bate o arrependimento de ter estragado com o meu cabelo. A Sônia, por exemplo, é negra e tem o cabelo igual ao meu quando era crespo. E ela não tá nem aí para o que falam dela. E ela é super divertida. Até parece que ela ama aquele cabelo. E não é para amar? Ele é lindo, combina com ela, valoriza a cor dela, sua identidade e ancestralidade. Sabia que ela é quilombola? Que nem você? Sério? Não sabia. Seríssimo. Ao contrário de você, ela sabe se valorizar e valorizar a sua identidade. E agora, amiga? O que eu fiz com meu cabelo, com minha identidade? Eu quero meu cabelo de volta e não volta mais. Calma, amiga. Nem tudo está perdido. Ele volta sim. Mas para isso acontecer, você vai ter que ter paciência e ainda se submeter à velha e temida tesoura. O quê? Cortar? Não. O seu cabelo crespo vai crescer, Dandara. E você vai precisar cortar as partes lisas. Então logo logo o seu crespo estará totalmente de volta. Então vamos agora no salão. E a aula? Fica para amanhã. O que eu não posso é passar mais um dia com esse cabelo que não me valoriza. Ui, botei fé agora. Hashtag partiu salão. Dandara e Carol no salão. Ai, Dandara. Queres analisar o cabelo de novo? Oi, André. Hoje não vim alisar. Vim cortar o cabelo para adotar os cachos. Nossa, Dandara. Você sempre radicalizando. Vem, sente-se que eu vou te deixar diva, diva. A Rocha, pode cortar tudo e acabar com esses anos de escravidão e sofrimento. Adeus, chapinha. Adeus, alisamento. Agora vou ser livre e feliz. Uhul! É isso aí, amiga. Sônia fala com Dandara sobre seu novo cabelo. E as duas parecem que vão se dar super bem. Oi, Dandara. Gostei do seu novo visual e de sua atitude. É lindo ver a pessoa se aceitar do jeito que é, e não como que os outros querem que ela seja. Obrigada, Sônia. Você foi uma das minhas referências. Te acho lindo do jeito que você é, e criei coragem para assumir o meu verdadeiro cabelo. Parabéns e obrigado. Estou indo fazer um ensaio fotográfico com as meninas de cabelo crespo. Se você quiser ir participar, será um prazer. Ai, eu aceito! Então vamos, vou te dar algumas dicas para deixar o seu cabelo mais lindo do que já é. Esta radionovela foi produzida por David Matheus Marques, Afonso Lima, Joyce Eliane Vasconcelos, Jamile Castro e participações especiais de Iris Rosane, Eloína Maria dos Santos, Marlos Coelho. Esta é uma produção dos bolsistas da UFOPA, do projeto de formação de estudantes indígenas e quilombola para a produção de conteúdo radiofônico.